aqui é com o Delta, livre acionamento, altímetro no 0 no 7, chama para o táxi. American 980 is ready, runway 10. American 980, clear to line up and take off. The wind is 180 degrees at 90 knots. Clear for line up and take off, runway 10, American 980. Salvador, muito bom dia, Azul 4208 com a Índia. Azul 4208, bom dia, Recife. Nível 370, via Peru, Isco 58, decola, pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120, décima 8, aciona 5546. Procurando Recife pelo 370, via Peru, Isco 58, decola da 11A, com curva esquerda, saída Puca, Caju, 208, controle 5546, transponder por 4208. Fechamento correto, reporta o feedback, sinal 4208. Traffic na meta, da 08408. American 980 airborne at 40, from the port to control 120.8. Have a nice flight and a good day, sir. Good day, sir. 120.8. Approach American 980. American 980, contact level 390, Puka departure. 390, Puka, requesting 310, please. Say again, please. Requesting flight level 310. Roger, stand by. American 980, climb and maintain flight level 310. 310 now, American 980. American 980, requesting high speed climb. American 980, requesting high speed climb. Clear, American 980. Roger, cleared high speed climb, American 980. 2200, desce para 2000 pés, fala localizador, ajuste do altímetro no 07, Xané 6200. Tente, formarei localizador para 2000, 6200. American 980, request. Say again, please. American line 980. American 980, requesting Director Romeo Fox 011. Stand by. American line 980, flying heading, Romeo Fox 018. 018, roger. American 980. American line 980, Pacific Lab 140, contact now, receive center frequency 12685 or 12545. 2685, ciao ciao. ILS 6200, visual, capricho. Confete aproximação, chame 2186, bom pouso. 286, obrigado. Salvador, bom dia, Xané 6200. Bom dia, 6200, reporte passando externo, baixa pra lá. Mike, eco delta, livre o táxi, chama para ingresso, 17. Comodoro. Bom dia, Oceania 6225. Quem comanda o Índia? Operador 25 do Oceania, sua identificação, autorizado, chegada bom. Se desça para 2000 pés, ajustou o time, tornou 097, informe no curso do localizador. Bom, desta vez pés, encontraram no curso do operador Oceania 6225. Delta, alinha e mantém a 17, alinha e mantém. Chibeque, acionamento azul 4208 no Figueira 8. Autorizado, Chibeque, acionar, reporta táxi 4208. Reporta táxi 4208. Aqui é a Codelta, atento à esteira do Avianca, está livre a decolagem da 17, o vento é 170 graus, uma dezena de nós. Puxa 6200, no solo aos 49, ao livrar à direita, chama o solo em 121, decimal 9. Livrar 129, 6200. Solo Salvador, bom dia, chama 6200, livrando. Chama 6200, bom dia, taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 6200. Salvador, 179. 179, Guarulhos, 360, via peso 16, autorizado, decola pista 10, curva direita, saída da Leta Bridge, controle 120.8, acena 5563. Estimativo, São Paulo, Guarulhos, aprovado, pista 360, acena 10, decola da 10, curva na direita, da Leta Bridge. O controle Salvador 08, o transporte 5563, 3179, posição remota no 3. 3179, confirmando o nível 320, reporta para o Chibeco Senado. 320. Para o táxi azul 4208, 76 bordo, 340, Maceió. Autorizado táxi, Apache 1, Indy Alpha, ponte para a torre, 18612, que legal, no 017, azul 4208. Continua o Indy Alpha, ponto de espera da 1054, 186, 1017, 4208. Quer cuidar do processo com o Rio Belo Cheio, Mike Vidal, confirma o destino? Destino é Manati, autoriza a proa direta, mantendo meu teste? Foi direto, Mike Vidal, informa 20 milhas fora. Com a varana, 20 milha, Delta. Torre 1862, hein? Sul 4208, recebe passagem a um depois do avião que vai ingressar a Juliette para o portão 02. Traz passagem para o avião com a Juliette, 4208. Salvador, bom dia, azul 4208, pois mano, quantos caras da 10? Bom dia, azul 4208, está autorizado a linha decolada 10, venta 190 graus com uma dúzia de nós. Da linha decolada 10, 4208. Mil na via chegada Mari 1017. 2000 na Mari 1017. Salvador, bom dia. Azul 4039, sente da Índia. Solicito autorização Campinas, nível de voo 340. Azul 4039, bom dia. Campinas 340, está autorizado. Via peso Luno 6, decola pista no 0 com a direita. Saída Tael, Leda, Bridge. Controle 120.8. Aciona 5565. Autorizado Campinas 340, via peso Luno 6. Decola da 1-0, primeira curva direita. Pino torcida saída da El, após Leda, após Gri. Chama o controle 1-2-0-8 e aciona 5-5-6-5. Fechamento correto enquanto puxa. Ponte, eu sou a 3663, informações de transfere cruzando 220 para 160. Continua descida para 4.000 pés, 2017 na via chegada Bom Fim. 4.000 pés, 2017 na Bom, está 3.000. Controle, bom dia, Azul 4208, decolou no seu escudo. 08, sobe 370, vigilância. 37, vigilância, Azul 4208. Bom dia, prossiga. Eita, autorizada a decolagem imediata, aciona o padrão 0107, o Kinegal 1017, o vento 180 graus com uma dezena de nós, reporte fora do solo, o Edel 07. Guardião 07, decolado ao 00, vai manter a proa até o farol do Itapuã, pode chamar o controle em 120.8, confirmando o POB 02, qual o comandante? Juliano, POB 02, vai manter a proa até o litoral, até o Itapuã. Ok, gente, bom voo até o regresso, Guardião 07. Tá, eu terei daqui a pouco. Esse controle, amigo. Comandão 6225 do Chanel, estabilizado no localizador, José. 6225, chama agora a torre 118, meia dúzia, na proximidade do aeródromo, a um helicóptero 500 pés. Tiquez, tem. Corre agora 6225, bom dia. Salvador, Golano 605, bom dia. Formação Índia. Bom dia, 605 para Decetor 50, 050, na via Confia. 50, vigilante. 6225, bom dia. O Kenegal no 0 no 7, o vento 180 graus com 1,12 de nós, autorizado o pouso na 10. Ele pousa, pista no 0, chama 6225. Bom dia, Guardião 07. Bom dia, Guardião 07, prossiga. Atingi o litoral através de Itapuã, estou seguindo para Ondina. Gente, eu posso investigar o Ondina 07. Tan 3179, remota no 4, curso pré-questionamento. 3179, autorizado pushback, acionamento, reportagem. Tomando ataque, 3179. Na 312, desça pra 2000, autorizado LS-1017. Pois bem, LS-1017. Chané 6225 no solo 04, ao livrar à direita, taxi via. Oh, perdão, ao livrar à direita, chame o solo em 121 no decimal 9 para o táxi. 219, via 225. Aqui, ó, descendo nível 200. 3304, desce até o 060 na via Bonfim. 060 via Bonfim. Tá, 3304. Azul 4208, chama agora o Centro Recife no 2685, alterna 12545, Azul. Plano 2685, 2545, 4208. Juliette, 01 na sexta.